correio, 3605. Gono 867, cópia. Cópia, 867. Brasília autorizado, via 3 Luna 7, nível 360. Saída Arbor, Elefa, com primeira curva à direita. Responder 5572, controle Salvador, 119.8. Autorizado para Brasília, nível 3.000, via Avesul 17, decola da 10, perfil da saída Arbor, transição Elefa, curva direita. Código transponder 5572, controle Salvador, 119.8, voo 1867. Correto, sem posicionamento, 1867. Estacionamento azul 41, 44, posição 1. Felipe, atrás, confirmação. Gostaria de cancelar na final pro A para 127. Alguma possibilidade? Tem gás para a 127 entrou com curva à direita? Pode se limar, Oscar. Irá manter a chegada e o procedimento e confirme a intenção é cancelar após a posição Duna? Afirmativa, após Duna, cancela. E direto para uma base na esquerda direita, não vai ficar sobre ela. Quente, coordenaremos com a torre Fox Lima Oscar. Fox Lima Oscar, graças. Vitor Eco Vitor, está autorizado a descer para 2010, QNH10, 14. Sem restrições, autorizado a final do procedimento, a DB Zulunda, pista 10, reporte estabilizado. Ok, senhorita, estou descendo para 2000 pés, autorizado a NDB, vai para mais estabilizado, Vitor Eco Vitor. Zero six, after pelo position, descend to 3,000 feet, QNH 1014. 106, after pelo position, descend to 3,000 feet, QNH 1014. Fox Lima, você confirma a velocidade indicada? 230 da presente, reduzido. Negativo, está boa. 230, Fox Lima. Change. Papa Romeo, November Oscar Whisky, para o regresso. November Oscar Whisky, confirme a altitude que está mantendo no momento. Aumento 1.610, ajustado para 1.510. Gente, November Oscar Whisky via corredores, mantém 1.510, reporte ingressando o corredor Interlagos. Via corredores, vai reportar ingressando Interlagos, November Oscar Whisky. 5-8, controle 1.1.9.9.9. 1995, voo no 2067. Boa tarde. 18, controle 2067. 1980, voo 2067, boa tarde. Boa tarde. Nós seguirá como número 3 na aproximação. 2009 como número 3, o Fox Lima. Controle Salvador, boa tarde, voo 2067, decola. Gol 2067, contato radar, se prepara o nível de voo 360, após 2000 pés, foi direto posição Leda. Para o 360, após 2000, direto Leda, gol 2067. Estabilizou e está visão no campo, recebe o Vitor Eco Vitor. Vitor Eco Vitor, completa a final do procedimento NDB Zulu, da pista no zero. Chame a Torre Salvador, frequência 98.95. Na conta NDB Zulu, 1095. Bom trabalho, obrigado. Boa noite. Mano 255, aciona identificação, chegada bom, se autorizada, desça para o nível de voo 080, via chegada, QNH 1014. Zero six descends to 2,000 feet, altimeter 1014, clear the defined approach procedure, NDB Zulu, runway 10, call established. 106 descends to 2,000 feet, is cleared, NDB Zulu. Zulu 10, will report 97. Pouso segue para que faixa? É o Operação X-Ray, faixa 3, senhorita. Tenente autorizado, pouso Vitor Acuvido. Eu livre pouso 90, Vitor Acuvido, obrigado. 44144. Salvador Gol 867, posição 3 para pushback e acionamento. Um minuto para o push no 8-7. Está embaixo? Oi, Peba. Oi, Peba. Cinema Oscar, após a posição ITAP, vou ir para a Duna. Precisa autorizada ainda até 3 mil pés. Desce para 3 mil, Fox Cinema Oscar. Cinema Oscar, seguirá um eco 1110 na aproximação. Reduza sua velocidade de cada para 1990 nós. 1990 nós, Fox Cinema Oscar. Salvador Azul 41144, considera da 1-0, boa tarde. Azul 41144, boa tarde, mantenha um ponto de espera. Eu considero Azul 41144. Rumba 06, conforme you're having. Rumba 06, turning left, heading now the final approach course. Roger, confirm me when you will establish. In 2 minutes. Roger, report establish. We report when established. Salvador, boa noite, 64. Boa tarde, comandou o hotel. Boa noite, 64, sem identificação. Chegada Maria autorizada. Desce até o nível de voo 070, QNH 1-0-4. 070, 1-0-4, chegada Maria. Seria possível voar na proa do Sierra Victor 366, então uma hora de atrasado. No 864, vou ir para a posição ITAP no 864, no entanto, reduza para 2509. ITAP 2509, no 864. Capatão Lima, Aquilo Bravo, autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Call Salvador Tower 118, decimal 95. Fox Lima Oscar, desça para 2000 pés, QNH 1-0-4. Reporte autorizado a final do procedimento NDB Zulu da pista 1-0. Reporte estabilizado na radial 101, Salvador. Reporte será estabilizado, né? Então, na magnética 1-0-1 de Salvador. Correção de Simbra. 1-0-1, Romba 06, established on final, landing gear down and locked. Perfeito, autorizado, Alfa Kilo, parte 3. Confirma o tempo de permanência no pátio. Afirma. Voo 1867 para o táxi. 91 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia. Alternativa com 5. Voo 1867, táxi aprovado. Direita via Índia, ponta de espera torre 1895, NH 1-0-4. 1014, eu ajuste. Direita Índia, ponta de espera 1895, voo 1867. Estabilizar na 1-0, o Fox Lima Oscar. Fox Lima Oscar, complete a aproximação NDB Zulu, estima torre Salvador em 1-8, decimal 5. Fox Lima Oscar, tinha solicitado um abandono para cancelar para 1-7. Prossiga na aproximação instrumentos e solicite diretamente a torre Salvador a possibilidade. Fox Lima Oscar. frequência da torre, sempre? 118, decimal 95. 118, vale 5, graças. 2067, chame agora o centro Recife em 251 na alterna 23, decimal 8. 251, 238, gol 2067, boa. Foxtrot Lima Oscar, com uma aeronave já alinhada na cabeceira 17, está sujeito à espera. Confirma intenções? Foi manter a espera em que setor, Felipe? Setor Norte, próximo à posição Ceasa. Vamos para o setor Norte, para a posição Ceasa, Foxtrot Lima Oscar, então. Gente, o Foxtrot Lima Oscar, reporte para o cancelamento. Já para o cancelamento, Felipe, Foxtrot Lima Oscar. Foxtrot Lima Oscar, plano cancelado a 06, curve à esquerda, reporte 3 milhas afastado, sinal 17. Curva à esquerda, reportará 3 milhas afastado, sinal 17, Foxtrot Lima Oscar. 366, left, vacate frequency. Azul 4144 autorizado a alinhar e decolar pista 10. Vento 1110 graus 09 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, azul 4144. Foxtrot Lima Oscar da presente, faça um 360 com curva pela direita, aguardando autorização para interceptar sinal 17. 360 à direita, Fox Lima Oscar. Gente, Lima Kilo Bravo número 2 para decolagem, aguarde. Salvador Cairo Lourenço autorizado, visto nota DCT conforme, o nome e o PES. Decolagem pista 17, curva direita, corredor chefe. Transponder 0160, controle Salvador 119, decimal 8. PES. No meu PES, Fox de moto. Confirmando o transponder 0160. 255, redução velocidade 2209. 2209, tempo de espera. Tempo de espera, 9.67. 5, portão 4 autorizado, chame táxi. Táxi, 3.67. Apoiar a proa rotatória. Capatango, Foxtrot Lima Oscar, autorizado final 17, aguardando autorização de pouso. Autorizado final 17, aguardando autorização, Fox Lima Oscar. Estou com o Espelho Esquerdo, 910 com isso. Tem quanto espera? Batendo, 740. 5-0, chegada na área. Central, 0-0, chegada na área. 3-2, 3-2, 3-2, 3-2, 3-2. Azul 4144, decolada 09, controle 1-1-9, decimal 8. 9-8, azul 4144, ligado. Lima, Kilo Bravo, decolada 09, controle 1-1-9, decimal 8. 9-8, obrigado, botão. Passo para coordenar o sobrevoo no centro de exposições. Ela está no meu voo. Azul 4144. Azul 4144, contato radar no decolagem, submantenho 340, sai da árvore. É, sai da árvore, sobe e mantenha o 340, azul 4144. Está presente, chama o controle 119, decimal 8. Pelo Bravo, eu estou solicitando o retorno aqui, não por motivo técnico, mas solicitam o retorno. Aquilo Bravo, ciente, aguarde para girar base pela direita 10. Aquilo Bravo, dá presente, faça 360 sobre o farol de Irapuã, aguarda as instruções. Presente 360, farol de Irapuã pela direita ou esquerda? Recebi 360 pela esquerda, Lima, Aquilo Bravo. Bravo, pela esquerda. Agora no 227. 1227. Faça aproximação em nave, chama a torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 205, obrigado. Hotel Romeo Golf. Prossiga, chefe. Mantenha o litoral, mantenha o litoral. Vai, mantenha o litoral. Agora 255, 80. 255, desce e mantenha 5 mil pés, altímetro em Salvador, 1 no 0 no 4. Redução de velocidade, 1 no 9 0. 5 mil, 14, reduzindo, 1 no 8, 5. Salve o Bosco Luiz, para ingresso no circuito de tráfego, chama a torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 7295, muito grato. Hotel Romeo Golf. Prossiga, Sam. Intercepto litoral, tomando rumo sul, Hotel Romeo Golf. Agora transferência das comunicações, a fim de evitar a final da 1-0. Tá passando pro litoral, Sam. Passa a espera sobre a posição SEASA, com curva pela esquerda, aguardando instruções. Positivo, espera sobre o SEASA, curva à esquerda, mantendo 9500 pés. 1-2-2-7, na escuta? Até o meu ovo, para orientações, chame agora a torre Salvador 1-895, fica atento ao tráfego, mantendo espera no setor do farol de Itapuã. Até o meu ovo, chame a 4895. Vai visual com o tráfego e chama na frente. 1-2-7, na escuta? Salvador, Papá Romeu, até o meu ovo. 1-2-8-9-5, eu vou passar. Reporte visual com o mesmo. Já avisou o contrato, senhora. Se autorizado, mantenha um sobrevoo no centro de exposições. 1-2-2-7, na escuta? Na escuta, 1-2-2-7. 1-2-2-7, autorizado. Pouso, pista na 0, vento na 3, 0 graus, 1-2, nós. Teve pouso, 1-2-2-7. Foxtrot, Lima, Oscar, sola, 1-3, confirme o pátio. Para casa, sei. Confirme, bata? Isso, bata. Sede autorizado, 180, reporte novamente no ponto de espera da Quebec. Autorizado, retorno pela pista. Lima, Aquilo Bravo, autorizado o cruzamento da final da 1-0, atente ao helicóptero 500 pés, mesmo setor, reporte final livre. Não sei, está autorizado a cruzar a final da 1-0, vai informar a final no 7, com base pela direita do Lourão. Afirmo, Lima, Aquilo Bravo, autorizado em gerar base pela direita, reporte final no 7. Então, eu vou dar o meu gol. Até o meu gol. Prossiga. Já no farol de Itapuã, cara, seria possível prosseguir até o centro de exposições para filmar e gerar uma reportagem? Até o meu gol, devido a sequenciamento, mantém o setor aguardando. Vai manter o setor aguardando. Mais o 2740, autorizado ali, era manter pista no 0. Alinha, mantém 2740. 227, sola 1-4, direita 1-2-1-9. Grave, gol, 227. 05-1-1-2-5, Belguiel, Sierra, Gane, 1-4, de autonomia para o táxi. Com 3-6, 0-5, bate-se à direita, ponto 0-1-0, 18-9-5, a torre. 18-9-5, a torre, 3-6, 0-5. Novo Salvador, 1-2-7, ligou. E o November Oscar Whisky abandonou aqui o SEASA. É uma final longa da 1-7, autoriza? November Oscar Whisky número 2 para a pouso na 1-7. Efetue o novo 360 com curva pela esquerda. Novo 360 pela esquerda, November Oscar. Essa é da Árvore. Árvore 360, Gol 867. 740, autorizado a decolagem, pistão na 0, vento no 20 graus, 1 nós. Autorizado a decolagem, Azul 2740. Azul, Lima, Aquilo Branco. Lima, Aquilo Branco, autorizado, pouso, pista 17, vento no 20 graus, 1 nós. Aquilo Branco. 41, na sua identificação, desse mantém o nível de voo 040, autorizado a chegada a bombas. Descendo para 040, como é 1 quadrão. Gol 964, estabilizado, sinal visual. 964, complete a aproximação R-Nave, chama agora a Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 365, obrigado, boa tarde. Ponte, 28, dá 10. Depois da nossa, do falar de São Paulo. Salvador, gol 964, boa tarde. Salvador, Gol 864, boa tarde. Gol 864, boa tarde. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste 1-0-1-4. Informações de tráfego, pequeno porte, efetuando final da pista auxiliar esquerda, não interfere. Gente, 964, obrigado. Vitor Índia Juliette, devido a sequenciamento, estimado de 5 minutos. Número 144, chame o centro Recife em 260. Informação de tráfego adicional. À direita, mantendo o litoral sul a 500 pés, não interfere. 864, sim. 864, autorizado pouso, pistão na 0. Vento na 0, 0 graus e na 0 nós. Livre pouso, bom, 864, obrigado. Lima, Aquilo Bravo, solo 18, confirma o pátio. Libera a direita, estacionar a frequência livre, Lima, Aquilo Bravo. Oscar Whisky, visual com o Boeing da Gol, na final da 1-0. Afirmativo. Você antes se enquadrar como número 2? Positivo. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso, November, Oscar Whisky. Continua a aproximação, aguardando a autorização para pouso na 1-7, Luiz. Preciso do azul um pouquinho para frente, para começar. Afirmativo. O azul 4442 está na escuta do sol? Meia, seguida a partir de agora para 250010, altímetro em Salvador, 1-0 no 4, liga final R-9, informe estabilizado. Após a etapa dessa 2500, 1014 Azul, na Flor do Serra 3366, confirmará a estabilização do sinal da RNAV 32196. 1867 no centro Recife em 260. 1260, boa! Azul 2740. Ah, escuta, boa tarde. Sato radar, cruzando 3000 pés, suba 1170, saída Conde. 170 Conde, 2740. Gol 1867. Me escuta? Carosco Whisky? November Oscar Whisky, vento 1-1-0 graus, 1-1 nós. Graço, tenho livre pouso. November Oscar Whisky, autorizado pouso, pistão na 7. Vento 1-1-0 graus, 1-1 nós. Autorizado pouso 1-7 para o November Oscar Whisky, graço. Qual o Bono 227? Bono 227, prossiga. Não conseguiram comunicação com a Azul? A torre está um pouquinho congestionada, ok? A gente vai tentar agora, assim, na medida do possível. Recepção 3. Vitor Juliette autorizado. Táxi até a Oscar, aguardando instruções. Azul 4442, me escuta na torre? Azul, escuta. Por gentileza, eu teria condições de taxar um pouco à frente, a fim de liberar o ingresso no portão, a retaguarda? Boa tarde, voo 1864, pessoal. Boa tarde, voo 1864, visitar via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, para o 8, voo 1864. Travado com 1255. 1255, ajuste 1014. Vento 130 graus, 12 nós. Autorizado pouso, pistão na 0. Sim, sim, pouso na 10, voa 255, vai saber lá. Até o Romeu Golf visual com o voo da Gol na final da 0. Afirmativo, senhora, vai manter mais um sobrevoo aqui em Itapuã. Gente, até o Romeu Golf. November Oscar Whisky, Solas 2-1, confirma o pátio. Autorizado backtrack, reporte livre na Romeu. Manter a posição. Os dois no meio, complete a final em nave e chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8, decimal 95, a torre 3-2 no meio. Autorizado? Sim. Tenta ali, mantém capiteiro, mas era realizando manobra. Aqui, já 1-255, salas 2-3, libera a direita, chame solo, 1-2-1-9. 2-1-9, boa. Chama 315, sendo indicação de se manter o nível de voo 050, chegada a mão. Pede. Toriel 2470. Desculpa, 2740? Prefira. Poderia coordenar a final 150? Aguarde. Faz 2740, subiu até 150. 150, obrigado. O 2740, sub mantenha 150. Sobe e mantém 150, os 2740. Controle de Salvador, boa tarde, SNR 6330, transfere para 1975 para 1950, Bahia. SNR 6330, indicação desse mantém de voo 060, autorizado de chegada, Mari. Identificação 060 na Mari, SNR 6330. Chinão 141, voo CA Vitor 367 para o aeronave da 0 após o 366. Descida a partir de agora, 025002, último trem Salvador, 0014. Livre final do procedimento, vamos estabilizar. Levo 367 após 366, descendo 2500. Autorizado a aeronave, reportando estabilizado, chamar 6114. Salvador, boa tarde, sir. 3605, decolou. 3605, contato, radar na decolagem. Sumo mantendo 360, posso cruzar 2000 pés, oi, Leda. Leda, posso 2000 agora, graças. Chamei 6330, redução de velocidade 2309. Reduz para 2309, chamei 6330. Chamei 6315, voo sem a vida 366. Vento no 20 graus, 119, informa o helicóptero a 500 pés no farol de Itapuã. Após visual com isso. Sala 32, 16, sala 26, libera a direita, chame o solo 1219. Direita 219, solo 3216. Né? 6336 para o táxi, estamos com 97 a bordo, 3:30 alterna Natal. Copiado, 6336, autorizado táxi em frente via pátio Índia, ponto de espera da 10, chame a torre 1895, então, boa viagem. Ok, ponto de espera 1895, obrigado senhor, boa tarde. Valente. Controle contigo azul 4442. Contato radar na decolagem, submantém o nível de voo 320, posso cruzar 2000 pés, oi Leda. Faz 2000, por dinheiro, subindo para o 320. Chamei 6315, desça para 4000 pés, o último trem Salvador no 014. Juliette. Veja Juliette para 612, tá 3206. Gente, mantenha a separação de visual começo, chama o controle Salvador 199, 8. Quero pegar da margem, 6330, autorizado nível de voo 050. 050-6330. Controle Salvador, passando o visto de Juliette, controle Salvador, não tem problema. Prendi ótimo no 10, em condições visuais. Um corredor achei em fundo do través do farol da barra. Salvador, a chanel 1, 4, 1, estabilizado, chanel R9. Chanel 1, complete a aproximação de nave e chama a torre Salvador em 198, decimal 95. 95, obrigado, até daqui a pouco. siga. Autoridade da sobrevoa 4.0 em 605, chame o centro Recife, as frequências 251, alternativa 23, decimal 8. 251-238-3605, até a próxima. Desça para 2500 pés, o altímetro em Salvador no 0, 14, livre final. Em nave para o 1-0, vamos estabilizar na final do procedimento. Trinjete, quando você é seu, estimado para Cairo Lorenzo. Copiado. 1-8-0. Jesus 5076, está autorizado, Ilhéu. O nível é 180. Via Golf 677. Decola da 10, saída Coral. Controle 119, decimal 8. Transponder 0260. 36, decola 32, sem controle Salvador. 1198. 198, boa. Coral, controle 1198, transponder 0260, azul 5076. Correto, azul 5076, chame pushback acionamento. Chame para pushback acionamento, azul 5076. 336. Puxame 6336, contato radar na decolagem, sub mantém o nível de voo 390, ceda momo, transição frutí. Senta, cedendo 390, chama. Já localizado esse para 2500, todo o Sierra Victor 366. Chame 24 no 10, ajustado no 0 no 4, 636, solicita voar pro de frotir, se possível? Somente tive o código aguardando frotir. Ok, obrigado, aguardando frotir. Somente tive o código 6336. Ok, voando o código. Solo 6-4, libera direita, sem solo, 1-2-1, décimo 9. Direita, 2-1-9, meia, 1-4, obrigado. Azul 4-4-4-2, chame o centro Recife, 2-5-1, lanterna 2-3, décimo 8. 1-2-3-8, bom dia. 9-3-1-5, complete aproximação em nave, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 9-5. 1-2-9-5, 9-3-3-0, livre final R-nave da 1-0. Desça para 2-5-0-0-10, o altímetro em Salvador permanece na 0-1-4, informe estabilizado. Autorizado para o procedimento RNAV, descendo a 2500, ajuste 10114, reporte estabilizado, Oceanair 6330. Pouso na pista 10, Oceanair 6315. Último trem Salvador no 04. 4000, 04, 4, 4, 4, 4, 4. 3144, ajustando a navegação para a pose TAP, o aro Serra Vida 366 para o RNAVE da 120. Aguardo na projeção de Serra Vida 366, por acaso. 2740. 2740, na escuta. Agora 65 milhas nordeste da faixa do Salvador, mantém 150, serviço andar encerrado, deixando o controle de Aracaju, reconhecendo 20 do Small 3. Ano 203, controle Aracaju, 2740. Boa. Siga 2702. Gente, prossiga descida para 120, caso 2702, essa é a minha indicação. Desça para 120, caso 2702, identifique. Identificado, descendo para 120, 2702. Chanel 6330, cruzou Sierra Victor 366. Correto, 6330, chame agora a Torre Salvador em 118, decimal 95. 18895, Chanel 6330. Chanel 6336, chame o centro Recife, frequências 2685, alterna 2545. Chanel 6330, aguardando pista livre. Nativo prossegue, aguardando pista livre. Ajuste no 014, Chanel 6330. Chanel 6335, solo 38, libera direito, solo 1219. 6336, na escuta do controle? Para 2500 pés, sua altímetro permanece no 04, informe estabilizado no localizador. 72500 no 04, chamada no meio de procedimento, 3144. Chame a 336, o controle transmite as séries, chame agora o centro Recife em 126, decimal 85, alternativa 125, decimal 45, chame a 336. Positivo, senhor. Agora 12685, apenas 2545. O senhor não é 6336. Correto. Na minha 330, autorizado pouso. Pista no 0, vento no 10 graus, no 09. Livre pouso, 10, Chanel 6330. Controle 2702, pode solicitar o Heldinho 0800 para facilitar a descida com a referência de voz. Está livre, 2702, deixa para o 0800. 0800, Heldinho 0800, Heldinho 0702. Informe para a modificação do plano de voo instrumento. Doutor, 3144, está precisando RNAV da 1-0. 3144, complete a aproximação RNAV da 1-0 e chame agora a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. Completa com a Torre 2-95, está volta. Controle Azul 2702, cancelando o campo, plano, recebendo rota de viagem. Azul 2702, plano de voo modificado a partir de agora 1542, desça para o dia de tráfego, informe, cruzando 4500 pés. Camarada 3400 pés, descendo para o meio do estrago, Azul 2702. Gente, ajudar aqui, Azul 5076. M330, salas 42, Iberia Direita, chame Sol 1219, 219. Iberia Direita, chama 219, após o chaneiro 6330. Só para tango Victor, Arco Victor, mantenha escute e aguarde, cópia. Alô, Chanel 6330, livrou na sua escuta. Alô, Chanel 6330, boa tarde, táxi via Alfa e mantém a posição antes da Juliette. Via Alfa, mantém a posição antes da Juliette, o Chanel 6330. Papa Tango, Vitor, Eco Vitor, cópia. Autorizado, Guarulhos. O nível 1-0-0, conforme rota do plano apresentada, decola da 1-7, saída Coral. E aguarda a liberação do controle para interceptar a rota. O mesmo opera em 1-19-8. O transponder 5562. O Vitor Currículo. Com o veículo correto cotejamento, então decola da pista no zero. Você está em qual hangar? E 2000 no pátio 3. Está livre o acionamento, Vitor Crico. Chame para o táxi. Chanel 6330. O portão é o 1-0. Prossiga via Juliette. 1-0 via Juliette, o Chanel 6330. Chego 42702, mantenha sem regras de voo visuais, frequência livre para coordenar com o tráfego local 2345 e até da colégio. Chama 320, essa identificação desse mantônio de voo 050, autorizado a chegada Maria. Gente, agora. 5 liberais direita, chame-se ao 1219. Direita 1219, 3, bora para a 2 horas de serviço, Salvador, está pronto para o táxi. 5076, táxi em frente via pátio 3, pátio principal e Índia. Ponto de espera da 1-0-18-95, a torre. Autorizado via pátio 3, pátio Índia, torre. 3044, táxi em frente de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa chamará antes da Juliette, 3044. 144, tem passagem aeronave da Azul, tá taxiando, sua esquerda. Eu gosto que você é o foguete 1 no 1. Voz do Azul segue 1 no 1, 3, 1 no 4, 4. Pronto, Salvador, boa noite, 64, point, dia para o 0. Chamou o Sal. É o gol 1864, nível 3.0 para Maceió, point. 1864, aguarde um instante, cobre. Aguarde. Afirmativo, 1864. Já temos aqui o seu plano autorizado. O senhor está pronto para cópia? Afirmativo. Está autorizado Maceió, 350, o nível. Via Upesulu 17 até Orago. E após, direto Maceió. A decolagem da 10, saída Pulca, transição Caju. Controle 119 decimal 8. E aguarde código transponder. 350, via Perzulu 10, horário direto Maceió, de causa 10, Puca Caju, 19-8, aguardando o transponder, o voo 1864. Correto, voo 1864, chama o pushback acionamento. Já para o pushback acionamento, 1864. A estação de se manter o nível de voo 060, prezando a chegada a Mari. 560, poderia voar uma proa aqui no favorito? Só um minuto agora. Proa 66320, poderia voar o 366? 66320, voo 02366, descida para 4 mil pés, o altímetro em Salvador no 04. 964, voo ITAP. ITAP, voo 964, quando possível eu aceito 366 ou 378. Solicitar o seu código transponder, aguarde só um instante. Guarda. Azul 5076, decolada 51, no time controle Salvador 1998. Controle Salvador em 1998, Azul 5076. Controle Salvador Azul 5076, decolou mantendo coral, passando 900 pés. Chame a torre 1895. Mantenha 1180, saída coral. Salve, mantenha nível 1180, saída coral, Azul 5076. autorizado. 356, quando possível, Natal, por favor, sinal em comando. Até 2500, é parte estabilizada, se não é minha presença. 356, Ciente, está pronto para a cópia? Sim. Está autorizado São Gonçalo, 370 nível, via Zulu 10, até o destino, decola da 10, saída Puca, transição Zibar, o controle 119.8, transponder 5051. Conforme 370, Zulu 10, Puca, Zibar, 198, controle 5051, 4 transponder 127. Correto, Golo 256. Chame para um pushback acionamento. 256. Golo 964, pessoal. 64. Essa situação já foi informada ao centro. O mesmo lá está providenciando aí um código transponder. E dentro de instantes eles estarão entrando em contato aqui com a gente para pagar o seu código. Só que aí poderia iniciar o acionamento e pegar o código depois. Negativo, que a gente não tem essa previsão de quanto que eles vão, ligar, ok? Aguarde na posição. Vitor Eco, Vitor, decolagem 4, controle salvador 1198. 119, 8, coloca o controle, Torre, obrigado, bom fim de semana. Bom voo. Controle, Papatango, Vitor Eco, Vitor. Papatango, Vitor Eco, Vitor. Contato radar na decolagem, submantém o nível de voo 100, saída coral. Na saída coral, 1000, Vitor Eco, Vitor. Com referência, a polícia privada direita, voar coral. Após 2000 pés, coral. Ok, então. 2000 pés, coral. Motor do Gol 964, após o TAP, gostaria de manter a proa do 366. 964, justa navegação para após o TAP, agora sem a Vitor 366. Descido a partir de agora para 4.000 pés, altímetro Salvador 104. Descido a 4.000, após o etapa de